Ego lo pro chef e me chamou tempo. E ela sentou e gostou. Sentou e gostou. Rebolou pro chefe mexeu. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, que ela gosta. Senta, senta, que ela vai. Luxúria! Sou dono dos sete reinos. Game of Thrones. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu fiz ficar um amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, sentou e gostou. O rebolão pro chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, sentou e gostou. Rebolou pro chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, sentou e gostou. Rebolou pro chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, sentou e gostou. Rebolou pro chefe me chamou de amor. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Senta, vai, bebê. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Joga pra cima. Vai começar no Júnior. Chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu fiz ficar um amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, sentou e gostou. Rebolou pro chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, sentou e gostou. Rebolou pro chefe me chamou de amor. Ela sentou e gostou. Não pode dormir essa hora, né, Ricardo? Quebra! Ela sentou e gostou. Sentou e gostou. Rebolou pro chefe me chamou de amor. Que putaria é essa, Bé? Você vai gostar.